Só Ah, mas subir o aqui, áudio. você vai editar depois, né? Isso é legal, é conversar assim. Ah, mas aqui, tô com fome. Então, isso é muito bom, velho. O Belu, faz isso. Tipo assim, começando. Fala, galera. Muito bem-vindo ao primeiro podcast do National Legacy. Nós vamos começar hoje. Uma empreitada até o National Legacy, ou seja, até novembro, de uma série de podcasts com convidados especiais, geralmente apresentadas por mim, pelo Belu, pelo Robertão e pelo Stefano, que está ausente, mas ele vai aparecer no finalzinho aí com a entrevista. Fala a verdade, o público merece saber, vídeo. Fala a verdade, ele furou a gravação do podcast para jogar bola. Verdade. Eu tô deixando futebol, de jogar semanal Legacy pra vir cá e o cara foi jogar futebol. Ah, nem. Não, caiu demais no meu conceito. Jogador de controle é isso mesmo. Aqui. Vamos começar falando aí um bocadinho então da premiação do NL. O que vocês acharam? Ah, velho. Eu só sei que eu não fico de fora nem ferrando a premiação em dual, né? Voltando a ser premiado em dual, igual era nos primórdios, eu nem jogava. Mas me atrai bastante essa premiação, Underground Sea, Volcanic Island. Eu acho que tem tudo a trazer mais jogadores que do ano passado, já foi um sucesso. Dobrando a premiação, se fosse for ver, né? Porque foi R$10.000 em premiação, que já era muito. Se for somar o valor dessas duais aí, tá dando mais de 20k. Então, parabéns aí de antemão ao Thiagão, que já tá fazendo um bom trabalho, excelente trabalho. E eu acho que é violento isso aí. E você, Belo, o que você acha? Primeiro, eu queria fazer uma homenagem aqui pro nosso querido Hermes Batista. em homenagem a ele, hoje eu estou doente. Então, por isso eu tô com essa belíssima voz de nariz entupido e eu tô parecendo um catarro ambulante, falante, né, nesse momento. Então fica aí o meu alô pro Hermes. Hermes, somos todos doentes. Hermes. Cara, a premiação... ai, ai. Mas, cara, premiação do National Legacy, indiscutivelmente... uma das maiores premiações que o Legacy Nacional já viu, né, se for pensar aí no significado financeiro desse tanto de dual que vai ser oferecido. E eu acho que o mais legal de dar dual de premiação do torneio de Legacy, assim como o Marajá faz lá no Rio de Janeiro, com o Staples de Legacy, né, as cartas mais poderosas do formato, ele distribui essas cartas como premiação, o que favorece a formação de novos jogadores, o que, por sua vez, favorece a formação de comunidade. Então, é uma ação que ele já faz lá há muito tempo e que, com certeza, já abasteceu muitos jogadores de Staples que, às vezes, são difíceis de achar ou que, às vezes, têm uma barreira financeira muito alta. E a premiação do National Legacy, ela sem dual, é um marco simbólico também. É, além do retorno, né, da tradicional premiação em dual, é uma representação do tanto que o formato pode ser acolhedor para novos jogadores. Né? Então, o Robertão já escreveu sobre isso, sobre como o Legacy pode ser acessível. A gente sabe que... É claro que quando eu estou falando de acessível, eu não estou falando que é barato, eu não estou falando que é fácil, né, que todo mundo vai conseguir, de um dia para o outro, montar um deck. Mas o Legacy é sim um formato que você pode começar com baralhos mais baratos e ir evoluindo neles. E o National Legacy é um evento que, como uma celebração anual do Legacy no Brasil, ele não pode ser um evento só com os véi de guerra, né, que a gente fala, só com os jogadores tradicionais, aqueles Exatamente. Que a gente já sabe que tem as cartas. O National Legacy é também um evento para receber novos jogadores. Então, para quem estiver ouvindo que não tem um baralho Legacy ou que tem um baralho Legacy incompleto, além daquela história de sempre da comunidade Legacy, ela receber muito bem os novatos, emprestar deck, emprestar carta, além disso, você pode saber que você vai ser bem-vindo no National Legacy E com uma premiação dessa, quem sabe você não sai de Belo Horizonte em novembro já com o seu baralho novo encaminhado, ou com o seu primeiro deck de Legacy encaminhado, ou com o seu primeiro deck que usa carta da reserva de list já na mão. Então, eu acho que é um marco muito simbólico para o Legacy no Brasil, que vem crescendo nos últimos anos, e essa premiação tem tudo para simbolizar essa comunidade receptiva, que já é receptiva com jogadores e que pode ser receptiva também com acesso às cartas. É interessante você falar isso, que eu acho que esse é um efeito que ele está acontecendo já, porque na última liga, na última LML que eu joguei aí e saí daqui de Lavras com o meu time, né, o Jorge, o Cauã e o Jefão, o Jorge é um cara que no passado ele não tinha nenhuma carta do deck, ele estava montando o W Stoneblade. E ele jogou praticamente com metade do deck dele, sendo cartas minhas, que eu acabei disponibilizando para o pessoal aqui de Minas Gerais, né? Eu mandei uma mensagem de WhatsApp, um vídeo, no grupo falando que eu estava disponibilizando todas as minhas cartas para quem quisesse emprestado. Ele foi um dos que pegou a grande parte delas, a maior parte, né? Quase montou o W Stoneblade com ela e jogou. Hoje, ele só não tem as tundras do deck. Ele olha só. O deck inteiro. Ele isso só é muito bom. Tundas. E eu acho que ele não tem as quatro foes também, não tenho certeza, mas tá caminhando. Aí quatro ele foil? Falou que. Ele falou que a premiação ser dual, né, nesse nacional, é um negócio fantástico, assim, porque ele, se ele conseguir premiar, né, ele já sai, dependendo da premiação que ele pegar, se for um top 16, ele já sai com meia tundra comprada, né? Basicamente, porque a gente está dando aí até o 16º platô, um platô hoje é meia tundra, né? Uma tundra hoje está R$1.000, R$1.200, né? Depender de onde você consegue comprar, de jogador, etc. E ele falou exatamente isso, velho. Talvez essa premiação vai me propiciar terminar o deck já em novembro. E outra coisa, ele começou a montar e falou: eu vou chegar no Nacional desse ano com muito pouca coisa que eu vou precisar emprestado, entendeu? Tipo, quatro ou cinco cartas. E foi aos poucos também, né? Foi montando aos poucos. Ele tinha uns decks de Commander que ele vendeu, ele tinha umas outras coleções, foi passando para montar o deck Legacy e hoje está aí. E toda uma vez por mês, sai daqui de lá, todo mundo, né? 250 km até Belo Horizonte, ida e volta, dá 6 horas de viagem, né, para jogar LML todo mês. Eu acho que esse é um dos efeitos que eu pensei. Além de voltar a premiação em dual, que é um negócio meio saudosista, assim, né, um dos efeitos era justamente colocar no mercado do Legacy Nacional 20 duais, 21, né, que é a premiação hoje em dia. Sair um pouco das pastas de colecionadores, de gente que não joga aquele negócio lá parado, e jogar mesmo no mercado. O pessoal às vezes troca essa carta, né? Mas fica dentro da comunidade. 21 eu acho que é um número bem, bem razoável, assim, bem relevante. E daí seus praticamente R$20.000, né? Que foi uma dobra de premiação para o ano passado. Pois é, só para finalizar então. A premiação desse nacional vai ser buy para todo o top 16, né, do Nacional Legacy 2020 e buy 2 para o primeiro colocado. Então, são vários buys. E além disso, as duais, o campeão vai ser o quê? Duas Underground Sea. Duas Underground Sea, uma Badlands para o campeão. E o segundo colocado, duas Volcanic Island. Terceiro e quarto, uma Tropical e uma Savannah. O quinto ao oitavo, uma Tropical Island, todo mundo. Do nono ao 12º, uma Scrubland. O 13º, 14º, Taiga. 15º e 16º, Platô. Premiação fantástica aí, graças ao Thiagão. Graças a mim e... não só a mim, mas também às lojas, né? Que fazendo a propaganda aí, né, Thiagão? Puxa a sardinha pra você, Thiago. Pô. Mas não só pra mim, eu não posso ter esquecido. Assim, a Vault of Cards, ela teve um papel importantíssimo, né? Que foi conseguir essas duas pra mim, né? E permitir aí uma forma de pagamento, um financiamento Casas Bahia, para que o campeonato acontecesse, e os patrocinadores do evento, tanto a Vault como a TC Geek, são bem importantes assim, para o evento acontecer, né? O apoio que eles dão, tanto de logística como, né, o próprio patrocínio, e propiciar o evento premiado dessa forma, é algo muito importante e que tem que ser dado mérito também. E são, só para constar, são 21 duais, dessas 21, 10 duais são azuis. Falando em azul, vou só sair um pouquinho do protocolo. Azul tem baixa? Azul tem baixa? Tem mais Ren and Six do que Brainstorm? É isso mesmo? Talvez seja, mas a maioria dos decks que o Ren tá jogando tem azul também, né? Então, mas provavelmente sim, tem mais Ren and Six do que Brainstorm. Galera, o Nacional vai acontecer no final de novembro, dia 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, em Belo Horizonte. Tá? Então guardem essa data, por favor. E vocês acessem o site nacionallegacy.com.br, vai ter tudo lá, tudo. E se preparem, eu, por exemplo, estou de plantão no dia, eu não posso ir, teoricamente, mas eu vou dar um jeito, eu vou trocar, vou me virar, vou arrumar férias. Então, assim, tem muito tempo para se programar. Não é desculpa. Então vamos encher esse salão aí. E vai ser aonde, Thiago? Vai ser no mesmo lugar de sempre, do ano passado, quer dizer, né? Lá no hotel Confins, lá, Confins Suites, perto do aeroporto Confins, né? A estrutura lá é bem boa, ar-condicionado, cadeirinha confortável, né? E um salão de primeira linha, com a internet sinistra. Vai ser massa. Mas voltando aí ao assunto do Belu, velho, o N6 é uma carta que era para sair azul, mas eles não quiseram deixar ela ser azul e colocar verde e vermelho. Cara de azul, vocês querem jogar com essa carta, então vocês vão ter que fazer uma base de mana merda pra jogar com ela. Alguns decks do formato agradecem, né? Baseado em Bloodborne, por exemplo. Vamos falar aqui agora das cartas, né? O N6 foi uma das cartas, né, que veio com pacote de Modern Horizon. É porque Modern Horizon já é de... Já foi depois de Wars, né? Vamos pegar na ordem cronológica do lançamento da nossa querida Wizards, para não pular nada, né? O que vocês têm de destaque aí dessa edição, Guerra de Centelha? Eu tenho uma porrada de carta para falar. Cara, Narset é uma delas. Narset é incrível, né? A Narset trouxe um Leovold. Ô, Thiagão, você tá reclamando aí que o azul ficou desprivilegiado porque não ganhou o Ren and Six, mas ganhou a Narset, hein? Ganhou um Leovold no deck. Um Leovold só azul, detalhe, né? Só azul e com card advantage. Exato. Porque o Leovold é mais difícil de tirar, né? Que é Planinauta, Planinauta é mais difícil de remover. Leovold morre pra qualquer remoção de criatura. O grande problema do Leovold. Além disso, né? Ele ser três cores. Então, depois do banimento do Xamã, ficou bem mais difícil da gente, né, brincar de Leovold. E a Narset, ela é só azul, cara. Duas azuis, uma qualquer. É o core de qualquer deck azul hoje. E ela é muito relevante justamente por ter a habilidade do Leovold. E a gente tá falando do Legacy, que é um formato que tem basicamente muito draw, né, na forma de Ponder, Brainstorm, Preordain. Grizzlebrand. Grizzlebrand, né? Exatamente. E separar essa engine do oponente de draw é muito relevante em qualquer jogo. E além disso, ela se paga, ela já entra se pagando, né? Ela se troca. Você olha as quatro primeiras cartas do topo do seu Grimório, coloca na mão uma que não seja criatura nem terreno. Isso é muito bom. Além da Narset, eu acho que a principal carta é o capetinha, né? O Dreadhorde Arcanist. Esse bicho tá fazendo um estrago no formato, assim, maior do que a Narset agora. depois do lançamento do Modern Horizon, né, com o Rainer Six, a Narset eu vejo que ela deu uma sumida. Agora o Dreadhorde não, tá deitando o cabelo aí nos Four Color Delver. Esse bichinho aí de 2 mana, 1/3, Trample, totalmente esquisito, né, se for ver. Mas a habilidade dele é totalmente, assim, absurda, porque ele faz com que você consiga recastar as suas mágicas de graça do seu cemitério no momento que ele ataca. Então você faz um ponder no seu ataque, é uma coisa assim, uma absurda que tem. Você faz um Tot Seize na fase de ataque, então muito bacana essa adição aí. O que mais vocês têm para falar desse bichão? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando saiu o spoiler lá do Dreadhorde Arcanist, vocês acharam que ele ia jogar Legacy? Cara, eu já tinha até comprado porque eu ia fazer zoeiras no Reanimate, porque ele encaixa no vermelho do deck. Aí eu falei, vou dar um Entomb, meu oponente vai anular, depois eu vou conseguir fazer esse bicho, bater e castar o Entomb de novo. Mas era uma coisa mais lenta que eu já ia pegar pra brincar, entendeu? Agora, nunca imaginei que ia fazer todo esse estrago em deck de Delver, saca? Eu acho que quem falar que pensou nisso assim é um visionário. É um visionário mesmo. Eu até fiz um artigo, né, sobre o R. Delver voltando. Eu acho que o Dreadhorde, ele teve mais presença, ele ainda bem presente, mas ele teve mais presença antes de Modern Horizons. Porque ele ressuscitou um arquétipo que é o R. Delver. Exatamente. Né? Tava meio morto no formato. E ele fez isso porque o bichinho, ele é um motor de tudo que o deck precisa, né? Ele gera card advantage, ele gera tempo advantage, porque você casta a mágica sem gastar mana, né? Além disso, você casta a mágica feitiço, né? Dentro do combate, como se fosse instant. Então, o bicho, ele te gera card advantage real, te gera tempo advantage. E, além disso, bate em cima de criaturas importantes, por exemplo. Bate em cima de Talia sem morrer, né? Ele contorna o Tex da Talia bem, de uma forma bem eficiente, porque você vai gastar, no máximo, uma mana, né? Que é o que você gastaria mesmo para fazer um Ponder, por exemplo. Um raio. E, além disso, ele dá 1 de dano no oponente. E é um blocker eficiente também, né? Então, assim... É um bicho de 2 mana, vermelho, que veio, inclusive, na minha opinião, para ocupar lá o troninho das criaturas de cada cor, né, eficientes, de 2 manas, que a Wizards foi lançando ao longo dos anos e que faltava uma vermelha e que o Young Pyromancer estava esquentando a cadeira, entendeu? É verdade. Então, veio para ficar. Veio para ficar. Tem mais alguma carta, assim, que vocês acham que vocês... Tem. Ó, tem uma muito boa... Que é o Tomik, Distinguished. Essa carta é muito boa mesmo. Ela é branca, né? Então vamos falar. Branca, 2 manas brancas, 2/3 fly, né? E o que ele faz é que os terrenos no campo de batalha e no cemitério não podem ser alvos. Ele dá hexproof, né, para os seus terrenos. E habilidades do oponente. O principal disso é que é dos oponentes, né? Então ele tá jogando no Defentex, né? E também em algumas listas de humanos que eu já vi, mas no Defentex mesmo você consegue dar porto, consegue dar Wasteland nos seus oponentes e os seus ficam protegidos. Isso é muito bom, né? Além disso, ele tem uma outra habilidade, né? Que é um counter direto do Crisol, que ele não deixa os oponentes jogarem terreno do seu cemitério. Então... Tanto o Crisol quanto aquele Ramunap Excavator, que é a criatura que tem a função do Crisol, ele impede com que... Que joga no Maverick, né? Ele impede que inclusive essa inguine de terreno funcione. Não para o NN6, no sentido de que ele pode volta para a mão, né? Ele não joga direto. Mas para a inguine de Wasteland do NN6, né? Que é uma das coisas mais importantes do NN6. Uma das coisas importantes, né? Porque o bicho tem tanta coisa importante, é conseguir fazer um lock de terreno no oponente voltando as várias e várias Wastelands. Mas, e aí, pelo menos, a Wasteland, esse Tomik já para, né? O Belu jogou muito tempo de mas... Zoada. Focola, Sof. Não é consistente. Ela é gananciosa. Pois é, por mais que o Defentex não seja um dos decks que mais sofre pra Wasteland, É, geralmente o deck de Wasteland ele não sofre tanto pra Wasteland. Né? Se bem que o Four Colors ele tem uma base de mana bem. Bem. Eu não sei se zoada, mas uma base bem ambiciosa, né? Bem ambiciosa. É, mas por mais que o Defentex não sofra tanto pra Wasteland, você conseguir consolidar uma mesa com seus terrenos protegidos em tempos de Renin 6, né, com seu batalhão de Wastelands, pode ser uma vantagem para as partidas mais grind, né? Mas aqui, tem um detalhe que a gente está passando batido, porque o cara ele não pode dar alvo no próprio terreno dele também. Porque os terrenos dele também têm... não podem ser alvo de habilidades ou mais controladas por ele. Né? Então o Tomik ele para o Dark Depths, o cara não pode copiar nem, né, não pode copiar com o Tesp Stage, o Dark Depths nem pode tirar os marcadores do Dark Depths com o Vampire. É, aproveitar o gancho aí de falar de Depths, um gancho mas meio torto. Uma das formas de lidar com a Mara de Legend é com o Edito, né? Uma carta que surgiu aí foi o Triunfo de Liliana, que faz uma função do querido Edito Diabólico. A diferença é que não dá alvo em você, né? Essa situação aí de não poder... É, de qualquer maneira, uma excelente adição, né? É, não é ruim no match contra Lens, por exemplo. Mas, em compensação, se você tiver um Planinauta Liliana em campo, que é o que acontecia no Clix Control, por exemplo, que, apesar que deu uma sumida agora, você conseguia fazer um card advantage virtual, né? Que o oponente tinha que descartar uma carta. Ele não dá alvo, ele dá alvo em jogador, né? Each opponent. É muito raro mesmo, assim. Pode, tem situações, né, de lifelink, você tem um Bob que pode te matar. Mas, assim, realmente são situações pequenas que, para ser relevante, vai ser uma partida a cada 200, né? Mas tá aí, uma carta preta, uma carta azul, uma carta vermelha, uma carta branca, faltou carta verde. Tem carta verde aí? Tem aquele desencantar, tipo um desencantar bom ele, é o Return to Nature. É o Return to Nature. Isso, é versátil, né? Destrói artefato, destrói encantamento e exila a carta alma. Que exila o cemitério também, isso, né? Isso, exatamente esse. Ela é boa. Ela é melhor do que a Naturalize. Né? Tem também duas, na realidade, que eu já vi jogando, só uma menção honrosa mesmo. Sideboard de Maverick, que é a Vivian, aquela Vivian de 3 mana, e tem um arco dela também. Sim. Eu já vi jogando um off de side de Maverick. De Maverick, joga assim. É interessante. Já vi em lista de Nick Fit também o arco dela. Ah, mas Nick Fit, o que você não viu no Nick Fit tá errado. Deixa eu só voltar na Vivian lá, porque ela, só pra falar que ela faz, que ela é 3 mana, lealdade 4. A habilidade estática dela é que ela é um flash de bicho. Então você consegue castar suas criaturas como se estivessem na velocidade mágica instantânea. E eu não lembro, na realidade, qual que é as habilidades dela, mas eu lembro que tem um menos 2 lá que faz um card de vantagem virtual. Você olha as 3 cartas do seu topo e pega uma delas e coloca voltado para baixo. Essa voltada para baixo... Se for criatura, você pode castar ela na hora que você quiser. E o arco da Vivian é um encantamento, né? Que tem uma habilidade bem interessante também, que você paga X, descarta uma carta. E aí, se não me engano, é isso mesmo. Você olha X do topo e põe uma criatura em campo com custo de mana de X ou menos. Mas aqui, falamos uma carta de cada cor, né? Agora eu vou falar uma da minha cor favorita, que é cor nenhuma. O Carne, Great Creator. Olha, eu tô numa temporada jogando pouco. Fui lá pra Lavras. Pra Lavras não, pra Pouso Alegre jogar o Legacy Y. Y Legacy. Tecnicamente você veio pra Lavras antes, né? Fui pra Lavras também, nós tomamos um chopinho em Lavras, foi bacana. É, mas eu fui jogar com aquele deck que é o 15 Post. Que ele é primo do 12 Post, só que com mais Post. Mesma coisa de Post, só que com mais Post. E ele é um deck que usa aquele combinho do Carne Great Creator com a treliça do side. Meu amigo, eu só consegui fazer lá pra quarta rodada, mas foi carne no turno 2, treliça no turno 3. E o meu adversário tava de Defend Texas. Parece que ele tava voltando a jogar Legacy e tal, e eu fui explicar pra ele a interação, e a reação foi a única reação possível. Ele olhou pros dois, leu uma carta, leu a outra, e falou assim, uai, mas... Então eu não posso fazer nada. E aí, eu tive que ser sincero com ele, eu falei, pois é, bicho, não pode não, acabou. Pode fazer mais nada. Você pode conceder. É. Inclusive, eu fiz contra o Thiago também, não fiz? Fez. Fiz a treliça, passei o turno, o Thiago distraído. Era uma partida ali nas últimas mesas, a gente não tava muito bem. O Thiago recuperou, eu fui pra casinha. Eu passei o turno, ele tentou fazer uma vendilha. Mas eu falei, querido, seu terreno não gera mana, não. Rimos muito, recolheu, fomos pro jogo 3. Vou te falar uma coisa. Eu pensei que você tinha. Eu pensei que você tava com dois na mão. Vou te falar uma coisa. Carne com treliça é muita maldade. Cara, é de cair os dentes da boca. Com qualquer coisa, praticamente. Quatro manas, é muito fácil ser feito no post. O menos dois dele tutora uma resposta do seu side, né? Geralmente uma Snaring Bridge para separar as criaturas do oponente, né? Tem o pessoal usando aquele artefato, eu esqueci o nome dele, que transforma até o próximo turno, transforma a permanente em artefato. Isso, é o Liquid Metal Coating. Isso, Liquid Metal Coating. Porque o carne, ele sobe transformando um artefato em criatura com poder e resistência igual ao custo de mana convertido. Então, com o Liquid Metal Coating, você pode transformar o terreno do seu adversário. Exato. Era isso que eu ia falar. Ativar a habilidade do carne subindo para transformar o terreno do cara numa criatura artefato que vai ser 0-0 e você vai destruir o terreno do cara. Isso você subindo o carne, né? Então, exato. É um combinho nervoso. Já aconteceu isso comigo aqui no mall e foi bem triste, inclusive. Então nem precisou da treliça pra ganhar, né? O carne ele trouxe, né, novamente um deck que é o Bomberman, já existia, mas fortaleceu bastante, deu uma nova cara, uma nova roupagem pra esse Mono White Bomberman. Tá bombando aí, inclusive chegou a ganhar uma etapa da liga com o Irineu. O deck é muito bom. E você vê o que uma carta, um power level de uma carta pode fazer. Tutor, ela é um tutor que, por exemplo, com Crypta de Tormod no side, você consegue ter uma resposta para cemitério no próprio G1. Você consegue castar, tipo, por exemplo, no turno 1 ou no turno 2. E acaba que atrapalha bastante esses decks que utilizam o cemitério para abusar do jogo. O Carne tem essa função também de toolbox, né? Esses decks incolores, eles têm muita facilidade em gerar muita mana, né? Então, o carne, ele transformou o side de todos esses decks de big mana num wishboard, né? No carne board que a gente fala. Nesse 15 post, por exemplo, o sideboard mesmo só tem 6 cartas. São 4 leyline preta e 2 warping whale. O resto é resposta para tudo. E aí, por mais que o incolor tenha essa limitação de, às vezes, não conseguir responder com muita eficiência, mas ele faz de tudo. E se você tem mana disponível para fazer, aí é só alegria. Eu, por exemplo, usei um Elmo da Dominação no meu site. Já tinha as 4 leyline, deixa lá. Não é nada, não é nada. Pego... Não, é obediência, né? Não? É Elmo da Obediência, é. É isso aí. Mas, qualquer tutor no Legacy sempre vai ter um impacto bem significativo no formato. E Belu, você que usou o 15 post, né? O Gui novo de 6 manas, você usou ele aí, o que você tem pra falar dele? Gostou ou não? Eu gostei muito. Eu tava até meio com o pé atrás em relação a ele, mas depois eu ponderei melhor e acabei usando 3 de main. Ele é uma carta. Pra quem não queria usar o 3 de main. Um era certeza. Eu tava pensando zero no segundo. Aí eu resolvi jogar logo 3. Ah, o Gui é muito bom, ruim, porque... Eu vou adicionar 3. ele é ruim, eu não vou usar 4, não. Vou usar só 3. É, vou usar só 3. O Gui é muito bom, porque... É, esses decks que não tem... Que você não gera carta de Vintage, né? Que é, compra uma carta por turno, você joga só com a carta do topo. São decks que dependem muito da mão inicial e tal. É, a redução de custo dele é muito boa, porque você resolve um Ujin no turno 2, no turno 3, dependendo das pedras de mana que você vier na mão. Você consegue no próximo turno fazer duas mágicas. Você consegue. Às vezes você não precisa optar entre fazer o Ujin e fazer uma Trinisfera, ou fazer um Ujin e fazer um Kali, você consegue fazer os dois no mesmo turno. E a sequência do Ujin é muito poderosa, porque a sequência dele, ele custa 6 manas, né? A sequência dele pode ser, por exemplo, o Ujin de 8 manas, com as mesmas 6. Você perde um pouco a dependência de ter que ficar comprando post, de ter que ficar copiando com Vesuvo, com Tespen Stage. Ele dá uma dinâmica boa. E ele, junto com o Carne Great Creator, é muito bom também. Porque você vai quase que garantir que você vai castar a mágica que você vai comprar do turno e castar a mágica que você vai buscar do seu site com carne. Então ele gera uma eficiência na construção do board, principalmente pensando que é um deck de lock. Você precisa o tempo inteiro ter a carta certa para impedir seu oponente de jogar. Desculpa, gente, eu gosto de impedir as pessoas de jogar. Ele torna isso muito mais plausível, né? Muito mais eficiente. Ah, além, claro, esqueci, poxa, desculpa. Ele é uma resposta de main deck para Back to Basics. Blood Moon e tal. Exatamente. Você casta ele em cima da Blood Moon. E ele resolve esses probleminhas aí que a gente encontra. Micro probleminhas. É porque o Jin de 8 mana também resolve, mas ele é 8 manas. Pois é, isso é só 6 terreninhos lá, gera 6 incolores, então, boa. Pois é. Outra coisa que resolve esses probleminhas é a Blast Zone, nesse mesmo deck, né? É, falar dela. Exato. Agora. Blast Zone, um terreno aí que é a bomba de catraca, né, em forma de terreno. Tá jogando bastante em alguns decks, como o Lands, o Eldrazi, até o Slow Depths, algumas listas, tava usando esse Blast Zone aí. É, o mais importante é que ela pode ser tutorável, né, por várias coisas, tipo um Sylvan Scrying, Gamble, Expedition Map, Relicário, né. O Blast Zone é uma carta excelente. O problema do Blast Zone é que ele tem alguma dificuldade pra resolver Back to Basics, né, porque você já tem que ter os marcadores antes do Back to Basics entrar, e Blood Moon não resolve. Blood Moon não tem jeito. Exato. Ele tem que estar em campo antes do Mas tem sua função, né? Remata dela. Não, né? é uma carta muito forte. Muito entra forte. Entra em jogo com o marcador já? Já entra com o marcador, já mata Delver. É, às vezes no play, quando você tá com esses decks de cálice, no draw, o cara vai jogar uma mágica problemática de uma mana que o seu cálice vai chegar atrasado. O Blast Zone já resolve isso aí. É muito forte. E multicolorida, galera. Multicolorida aí, nós temos o Teferi. Teferin, manipulador do tempo. Você que joga mais de controle aí, ô Thiagão, o que você tem pra falar dele? Cara, o Teferin, pra mim, na verdade, ele é o Teferão, né? Porque o bicho é muito melhor do que o outro de 5 manas. É, fala Teferin porque é 3 manas, né? Exato. Inclusive, o de 5 manas, eu nunca fui muito a favor de usar ele no Legacy, nunca usei, testei algumas vezes, sempre achei péssimo, pelo fato de ser 5 manas, né? E cartas de 5 manas no Legacy não são cartas que devem ser utilizadas fora dos decks de post, os decks de big mana, etc. Porque o próprio Jace 4 mana é muito melhor que o Teferi de 5 mana, então... Exatamente, né? O Teferi de 5 manas, ele gera um card advantage, mas ele é algo mais lento, um Spell Pierce, um Daze no late game fica relevante contra ele, um Heavy, um Pyroblast, né, também fica relevante. Agora o Teferi não, ele é 3 manas e ele impede o jogador, o oponente, de castar qualquer mágica em Instant Speed. E no Legacy você precisa do Instant Speed para alguma coisa, né, principalmente nos decks de azul, É, quando você é tolhido da possibilidade de castar instant speed, você acaba perdendo tempo de vantagem, você não pode counterar nada, né? Seus counters ficam inúteis, e isso é muito relevante no jogo. Apesar dele não parecer que ele está fazendo uma diferença grande, às vezes você baixa o Teferi, né, e passa, até porque nem sempre a gente conhece a mão do nosso oponente, né? Ele efetivamente ele faz uma diferença bem grande, porque ele te dá uma vantagem de tempo absurda, já que seu oponente não pode fazer nada no seu turno, e além disso, todas suas mágicas são incalteráveis, né? O que é bastante relevante, você pode tapar tranquilamente 4 manos para fazer um Jace, sem contar a habilidade de bounce dele, né? E que inclusive pode ser aplicado nas suas próprias criaturas, por exemplo, dar um bounce no Snapcaster e comprar uma carta é excelente. É uma jogada excelente, geralmente, que vai te trazer algum tipo de vantagem, seja uma vantagem de carta, né? Recapitulando um brainstorm, recapitulando um ponder, instant speed, inclusive. E esse tipo de coisa, ele causa um desequilíbrio no jogo, que é, na minha opinião, às vezes suficiente para ganhar o jogo, né? Se ele não for respondido em tempo. Vamos para Modern Horizons? Modern Horizons. Que aí, o que, que tem no Modern Horizons, né? Rain 6. Mas dá pra passar o olho rapidinho aqui, ó. Tem Rain 6. Tem Plague Engineer. Plague Engineer tá jogando de main, né? Em vários decks, cara. Tem o Arcuns Astrolabe aí, ó. E vamos falar de Arcuns Astrolabe. Astrolabe ou de Arcun? Você acha que é hype ou você acha que chegou pra ficar? Pois é, eu acho que é hype, cara. Porque, tá, ela entra, dá um draw e conserta sua curva de mana. Ok. E aí, quer mais o quê? Mas você tem que castar com... com terreno nevado, né? Então você vai fazer aquele deck cheio de básico, nevado. Então, sua base de mana inicial, ela... ainda vai ser ruim até você conseguir resolver o primeiro astrolábio para ele consertar sua base de mana. E são 4 cartas que eles não fazem nada na board a não ser consertar a base de mana, vamos dizer assim. Né? Esse terreno nevado foi para deixar a carta com um power level menor, né? Porque se fosse uma mana genérica seria muito forte. Então ainda bem que tem essa mana nevada aí. Só que aí ao mesmo tempo também acaba que eu... penso igual o Thiago, eu acho. Cara, eu vou voltar no engenheiro aqui, só porque esse bicho é muito bom. O estrago que ele tá fazendo em decks tribais, por exemplo, né? De criaturas, é absurdo. Eu acho que é o conjunto dele, né? O N6 mais Plague Engineer. Que geralmente estão juntos num mesmo deck, né? Ele tá fazendo um estrago nesses decks Goblins, Defentexes, Elfos, principalmente. Ah, Elfos, nossa, dá até dó. E o TNN, né, cara? Ele mata o TNN, isso é, tipo, absurdo. Não precisa de, por exemplo, a gente tava até falando de Dovin's Veto ali, né? O engenheiro, ele faz uma função de, por exemplo, um Tox Deluge, só que não, por ser criatura, ele não toma Dovin's Veto, não toma Spell Pierce. Então, uma pois criatura que vai matar o TNN sem tomar esse tipo de counter. Pois é, eu acho que são as duas cartas erradas da edição, né? Porque igual você falou aí, o Arcuns Astrolabe, ele ainda emana nevada, né? Agora, o Engenheiro e o Rain 6, por exemplo, o Rain 6, ele devia ter 2 de lealdade, cara, e subir pra 3 pra morrer pra raio, pelo menos. Ele só pra 4 e já desvia do raio. Né? Ele é 2 manas. Cai no segundo turno, conserta sua base de mana... te gera card advantage, o brainstorm fica todo melhor, né? Porque você joga terreno embora. Ele controla a board de bicho, né? Mata bichinho, tem isso. Mata bichinho, exatamente. Se você tiver na play, você faz e mata uma hierarca, né? Mata um elfo. E o engenheiro é a mesma coisa, ele é 3 manas e ele tá errado porque ele não devia ter toque mortífero, ele segura os bichos maiores que ele até o cara conseguir uma remoção. E ele é de um lado só, cara. O efeito dele não é simétrico. Ele é unilateral. É só seu oponente que sofre com -1/-1. A Wizards está com essa política das cartas novas ter efeito unilateral. Isso aí tá quebrando. Se você for pegar todas as cartas do T2, elas estão vindo dessa maneira. Esses efeitos globais, alguma coisa assim, não é global mais. É global, mas só proponente. Global, só proponente. E aí acaba que, quando vem uma carta quebrada dessa, faz um impacto muito grande no formato. Né? Eu acho que se esse bicho fosse uma praga, igual eu pensei que ele era, né? Eu acho que ele seria mais justo, porque quando ele saiu, eu caguei. Você pensou que ele era uma praga, ele é uma praga maior ainda, então. Eu pensei que ele era uma praga fabricada com perna, entendeu? Só que aí o Davi virou para mim e falou assim, o Davi de São Paulo, né, que organiza a LPL, ele virou para mim, velho, tem que usar esse engenheiro no site, cara. Ele é bom, a gente volta com o comando Colagan, etc. Na época eu tava jogando Grix Control. Aí eu falei, velho, mas a praga é mais difícil de tirar, né? Ele falou, mas ele é praga de um lado só. Aí eu falei, caralho, ele é praga de um lado só, exatamente. Exatamente, aí que deixa o bicho retardado, né? E ele falou, de quebra ainda tem um toque mortífero, né? Ele para um Gurmag do outro lado, para um Goif, um Relicário, etc. Já que a gente tá falando de erro, vamos falar de outro erro? Rogak, Arisen Necropolis. Rogak. Ele já chegou causando banimento no Voldemort, né? Então, já dá pra ver. Ele não foi banido, não, porque a Wizards ficou com vergonha. O Voldemort, pra quem não sabe, é o Voldemort. Voldemort. Exato. Não, eu nem sei o que é isso. Aquele formato que não deve ser nomeado. É porque antigamente a gente tinha um grupo no WhatsApp da turma do Legacy que ele era controlado por um ditador. Que não deixava. Um ditador que era ditador raiz, mas hoje ele é Nutella, é isso? É, exato. Ele não deixava as pessoas falarem modern no grupo, né? E o formato ganhou um apelido, Voldemort. Já que não podia ser nomeado. Mas e aí, Rogak no Legacy? De fato, o bicho é bom, ele deixou aquele... saiu da obscuridade, né? O Zombard saiu da obscuridade. Assim, ele deixou de ser o Zombard para virar um deck de zumbi melhor, mais agressivo, com um combo mais consistente, mais rápido, né? Eu já peguei esse deck no mall que eu tomei um combo de turno 2, assim, que eu não. Do nada, o cara fez mana, Stitcher. Aí colocou 3 cartas lixo no cemitério. Beleza, passou para mim. Acho que eu fiz mana, Delver, foi. Aí o cara fez mana e Stitcher de novo. Aí caiu a merda do Rogak no cemitério, castou o Rogak e perdi. Entendeu? Foi só isso. Simples assim. O deck com consistência, com uma consistência de um Reanimator, quase de um Reanimator, mas ele consegue combar turno 2, porque tem Entomb, tem o Splicer, Simplicer, nem sei como é que fala direito, só sei escrever. Tem Faithless Looting pra descartar, então tem muitas enguines para pro Rogak cair no grave. E no turno 2 fazer 2 bichinhos, porque você só precisa de 2 bichinhos e essas coisas enchem o deck, enche o grave muito fácil. Pra você já fazer o Delve, né? Pra ganhar, né, necessariamente. Não precisa. Pode ganhar sem combar, né? Sem botar o Rogak. Vai aos poucos, vai grindando ali com Bloodghast, com Gravecrawler, que não para de voltar. Prismatic Vista. Ela vai ver jogo porque é uma Fatland, né, cara? Não tem jeito. Fatland joga bastante. E decks com uma base de mana menos gananciosa, né? Combinações duplas, por exemplo, o W. O W sempre vai jogar. Quarto, não tem com como. Certeza, né? Melhorou muito, inclusive. O Stone Blade. Dual. Você pode usar uma Tundra só, por exemplo. Isso aí, o Stone Blade pode jogar com a vista também. Aí eu tenho aqui na minha fila Pais Feng Kutla? Coatla? Patla. Eu faço ideia. Esse boneco aqui. Esse boneco maldito aqui. Ele é bom, né? Tem flash. Ele é uma Bafostrix com flash. Apesar dessa dependência aí de permanentes nevadas, é uma carta boa. É uma carta boa. Essa edição tá com muita carta boa, cara. Por exemplo, posso citar um counter de Hermes, o Trasgo Colecionador, né? Que é aquela criatura verde, 2/2, né? Que é o Nurhod em forma de criatura que pode ser tuturada, né? Com os Green Sun Zenith. Isso aí atrapalha muito a vida de jogador de Hermes, né? Que é Vulgo Moody. Essa é a típica carta que entra automaticamente em vários sites boards. Automaticamente, né? Já lançou uma pro site. Collector Off? Não sei como é que é. Collector Off. É o Trasgo, eu não sei falar coletor. Ele em inglês não, porque eu também não Trasgo tô jogando. Trasgo colecionador. Ele é realmente é ele mesmo. Tem as Canopy Legends também, né? Que também são boas, principalmente com o Rain City. Você compra a carta, devolve o terreno, compra a carta de novo. E a Force of Negation. Outra carta, né? Claro, que a gente tá esquecendo aqui. Force of Negation. Não, eu não tô esquecendo, não. Eu comentei do início. Acho que eu esqueci. Que já tá R$200, inclusive. É. 120. Puta merda. Devia ter pegado duas, pelo menos. Não, mas tem a Force of Negation, ela faz a função da Foe, né? Como se fosse uma quinta Foe no deck, ou até sexta, se você quiser. Ela tem algumas vantagens em relação a Foe, só que a principal desvantagem faz com que ela já seja automaticamente pior, né? É a mesma coisa que acontece com a doadora das runas lá, que é a Mother of Runes nova. Mas, a prima das runas. É, porque a Foe você só pode castar no custo alternativo, né? Exilando uma carta azul no turno do oponente. Então, se o seu oponente fazer alguma coisa no seu turno, você não pode fazer nada. Então, cartas de instant speed, como um entombe, como você quer fazer alguma spell importante, seu oponente dá full, você não pode dar fom na full, se for o seu turno. É. Então tem essas desvantagens. Né? É. Só que ela tem as coisas interessantes que ela faz, que é de todas, a principal pra mim é que ela exila a carta, né? Então, se você der uma fom no Line for the Loan, alguma coisa assim, é Punish exilado Fire. Direto. Punishing Fire. Faithless Luffing. Isso é bem relevante. E tem um hardcast que eu ia falar agora. O hardcast é muito justo, né? Um hardcast de 3 manas. Mas hardcast da Foe, como diria Marajá, é aquela história que tá morrendo afogado, jacaré tábua, né? Ah, é. Marajá. Vou virar aqui as 5 manas e fazer uma porra de hardcast. Vai dar certo? Às vezes sim. Cara, dá certo. Das vezes. Não, mas dá certo. E aí, eu tenho 3 menções honrosas. A primeira delas é a Fossil Vigor, que é a prima da Fon, verde. Que ela é uma instantânea de 4 manas, que destrói até 2 artefatos e ou encantamentos. Se não for o seu turno, você pode exilar uma carta verde ao invés de pagar o custo. Uma carta boa, eu tenho visto em alguns sites. Já conquistei. Tranquilamente. Conquistei as minhas cópias. Tem o Unsettled Mariner, que é aquela criatura da humana azul e vermelha. É uma azul e uma vermelha, 2/2, ele é Changeling. Sempre que você é uma permanente. É uma azul e uma branca, controla, né? Não, eu acho que é uma azul e uma branca. É uma azul e uma branca, desculpa. Uma azul e uma branca, 2/2, Morpholoid. Sempre que você é uma permanente para você controlar alvo de mágica habilidade, ele cospe uma Daisy. Anula a menos que pague 1. Observação que ele anula habilidade também. Então ele complica o Wasteland, complica o Ponte Richada, além de descarte, remova nas suas criaturas e tal. E ele ainda tem esse detalhe que ele é morfoloide, né? Então, independente do tipo de criatura que você escolheu para Caverna das Almas, qualquer ele não pode tribal ser anulado. Entra, né? Qualquer tribal, isso. E ganha todos os bônus, né? Inclusive nessa edição tem Fractus, né? Tem o Fractus vermelho e branco que dá voar e ímpeto. Esse doente. Bicho é bom demais. Doente. Esse bicho é doente. Que ele não é azul, é porque se ele fosse azul, Cândido meu Deus do céu. Doente. Esse bicho é doente. Esse é doente. 2 manas, voar e ímpeto pros Fractus. Puta merda. E a minha última menção honrosa é uma carta que quase me fez trocar de deck lá pro Legacy. Já até sei qual que você vai falar. Vai falar dos rinos. A carta se chama Crashing Footfalls. Sabia. É uma carta que não tem custo de mana. Ela tem um suspend 4 por uma mana verde e cria 2 fichas de rinoceronte verde 4/4 com atropelar. Tá jogando no Hulk Carnes. Que delícia. É. Que delícia. Junto com a Central Vision. Meu sonho. Junto com a meu sonho é fazer um Charles. Charles fazendo 2 rinocerontes. Os caras estão jogando com ele. Esportou. Com Arcanista. Você casta a carta. Com arcanista. Vai pro cemitério, casta bate com arcanista, casta de novo. Aí você casta quatro dinos. É. Meu Deus, isso é muito roubado. Quatro rinos. Dois rinocerontes. Aí é boa sorte. Aí não dá, não. Boa sorte pra lidar com isso aí. De fato, esse deck eu acho que ele tem bastante potencial, inclusive, de apresentar resultado consistente. A outra é o Shenanigans, que é o Destroyer Artefato com Dread. Eu ia falar dessa carta, porque ela tá jogando na. Uma carta muito legal. Ela tá jogando. Destroyer Artefato recursivo. Ela tá jogando uma cópia em algumas listas do BR Animator. O Eric, que é o Eulandon. Melhor jogador de deck no mundo, pelo menos que faz mais resultado, né? A lista dele atual... Você, ah, não, eu não. Ele tá usando essa carta aí. Ainda mais com esses músculos e o mamilo de fora. Eu, se eu olhar aqui, eu acho que o meu mamilo tá de fora nesse momento, tá mesmo? Pior que tá. Mas ela, como ela tem o Dread 1, você pode tutorar no Entombe, né? No Entombe. Então fica... interessante por isso. Às vezes, seu oponente faz um card para um, se não for na play, né? Porque você não vai adiantar nada, o Entombe. Mas aí, por exemplo, você começa de mana vai, seu oponente faz tumba antiga cálice, você pode, em resposta, fazer o Entombe para ele. E na volta você quebra o cálice e vai ficar lá sempre um rate de artefato eterno lá no seu grave para quando você precisar. É, então, tá vendo o jogo. Bom. Tá vendo o jogo aí. Tem muito tempo que a gente, jogador de Legacy, não tem duas edições que impactam tanto o formato assim, né, essas duas, com esse tanto de carta. Que eu acho que, inclusive, vão criar novos arquétipos, bons arquétipos, né? E que tá mudando e vai mudar completamente o formato do que era antes dessas duas edições. É, eu vou falar só duas menções honrosas aqui, já que o Belu falou também, que o primeiro, que é o Urza e o Yagmoth, né? O Urza tá jogando em listas de UB artefatos, tipo um Tesserator e tal, tem até um Mono-U, eu vi, uma lista baseada no Antiquities War, que tem o Urza também, e o Yagmoth, que joga em listas do Nick Fit, que assim como eu falei anteriormente, Nick Fit tudo joga no Nick Fit, né? Mas aí tá aí essa menção honrosa pra essa criaturazinha aí que na lore é simplesmente o maior vilão da história do Magic. Pode passar pra pauta aí. Deck, então? Falar de deck. Bora falar do Rugdelver. Resultado pelo Rain 6. Cara, eu vou falar aí o que eu penso dessa carta. E na verdade é concordando com as palavras de outros jogadores. Principalmente o Tomás e o Elias. Mais o Tomás mesmo, que na minha opinião é o melhor jogador de Rugdelver do Brasil, quiçá do mundo. Da galáxia. É. Cara, palavras dele. O NSX piora o deck. Porque não, ele não encaixa na estratégia, entendeu? Tem várias vantagens em relação ao... Dá mais... Como é que eu posso dizer assim? Versatilidade. É o Rugdelver é um deck de tempo, né? Não, é porque o Rain 6 dá mais versatilidade pro deck. Só que o que você tira para colocar talvez faria mais sentido. E acaba com que você tem que mudar a sua forma de jogar a partir do momento que o Rain 6 aparece. É, eu não acho que o Rugdelver sem o Rain 6 é tão bom. É claro que é um deck bom. Quando o Tomás fala que o Rain 6 não entra na estratégia, é porque ele não causa... Ele não põe pressão, né? E o Rugdelver é um deck tempo que tem que colocar pressão no oponente. Exatamente, né? Por isso que é pior. E o Rain 6 não faz isso. Mas o Rain 6, ele dá versatilidade pro deck, dá um late game melhor. Né? Por quê? Porque você vai ter uma base de mana desenvolvida mais facilmente, você vai filtrar seu deck, seus brainstorms vão ficar melhor, e você ainda lida com algumas criaturas problemáticas pro Rugdelver. É, então, eu acho que isso melhora muito o deck, apesar de não ser exatamente uma estratégia tempo. É porque, em teoria, o Rugdelver não quer chegar no late game, né? O Rugdelver vai acabar antes de um late game. É, mata Mímico, mata Baleful Strix... Que são cartas problemáticas pro Rugdelver, né? Com certeza são. É, certo. Agora com certeza é um deck to beat, né? Do formato. Isso aí não tem dúvida, não. Voltou pro Tier 1, né? Com certeza voltou pro Tier 1. Então, o próximo tópico aqui do nosso podcast sobre Ren and Six é BR Animator. Que é um deck que usa o Ren 6, óbvio, né? Claro que usa. É vermelho. Finalmente um tempo. Tem vermelho. Finalmente já, o nosso tema sem Ren 6. Vamos nessa. Colocar um verde aí, é tranquilo. Ah, já tem vermelho. Não, e dá. Já tem a Bayou. É verdade, hein? Tem Ren 6. Dá pra pôr Ren 6, né? Mas assim, o BR Animator, ele teve bastante impacto no deck agora por causa do Lando Mulligan, né? Então, as pessoas sempre pensam alguma coisa, mas na realidade muitas vezes não é o que aparenta ser, né? A gente comentou, por exemplo, do Dreadhorde Akanishi, ninguém pensou que seria nada e hoje é o que é. Em relação ao Lando Mulligan, a primeira impressão pode ser que seja uma coisa opressiva, só que se você analisar com calma e depois você vai ser baseado nos resultados, né, na estatística, o que acontece é um favorecimento do deck em relação aos demais somente no G1, porque no G1 o oponente, em teoria, não tem nenhum Grave Hate, não sabe o deck que ele está enfrentando. E o BR Animator, por ser um deck muito de mão inicial, você vai conseguir moldar melhor a sua mão e equipar aquelas cartas que vão tentar te garantir a vitória já no primeiro, segundo turno, nos turnos iniciais, geralmente, né? Só que, pensando em pós-side, G2 e G3, o oponente também vai equipar a mamão buscando uma resposta. E como o deck do Reanimator não é um combo de uma carta só, né? Você tem que ter pelo menos duas cartas para combar, o seu oponente vem atrás de uma única carta. Só aí ele está na vantagem. E o jogador de Reanimator, sabendo disso, ele vai ter que buscar uma mão com três cartas, se for aquela mão perfeita, que é uma resposta pro hate do oponente e as duas peças do combo. Então só aí você já vê uma desvantagem, né, em relação a esse keep. Os jogadores têm que estar atentos a essa nova regra e treinar bastante, ao meu ver, para conseguir responder melhor essa situação. Exatamente isso. Eu acho que Control ganhou muito, né? Porque você consegue mulligar atrás do hate em decks que sofrem para um hate específico, né? Eles vão ser controlados por isso, apesar de um G1 melhorar. Mas eu acho que os decks que mais ganharam com o London Mulligan foi os decks de mão inicial, os Stomps, né? Os Eldrazi, Big Red, né? Que agora consegue moldar uma mão melhor, um potencial melhor do que antes, no Mulligan anterior, na regra anterior, né? E, assim, voltar pro Mulligan anterior depois de ser retrógrado, assim, ultrapassado... Não, isso aí não vai ter, não. Não vai voltar, não. Na realidade, esse Mulligan, ele é muito bom. Eu também acho que... E sobre as cartas novas, né? Porque tem muita carta nova lançando, a gente comentou várias agora. Pro Reanimator também tem cartas novas que dá para ser testada, né? Eu tô pegando algumas, não tive a oportunidade de testar. Mas eu vou citar duas aqui, que são de M20, né? A gente não citou dessa edição, mas tem uma carta verde, que eu acho que essa carta verde não vai ver jogo, que é o Veil of Summer. Ela entraria como uma carta do side, como proteção pro deck. O que ela faz? Ela é uma instant speed verde. Ela faz com que você automaticamente castou, se o oponente fez uma mágica azul ou preta, você dá um draw. Então ela se paga se ela resolver, né? E ela faz com que você tenha... Não seja alvo de mágicas ou habilidades do oponente, tenha hexproof, né? E você não pode... Suas spells nesse turno não pode tomar um counter. Então, em teoria, ela faz tudo, né? Ela se uma coisa que o jogador de Reanimator sofre bastante, combos em geral, é, por exemplo, descarte e counter. Se tanto descarte quanto counter, essa carta verde nova, ela consegue contornar, responder. Então você toma um Thought Seize do seu oponente, você casta essa spell, o Thought Seize não vai funcionar, E além disso, você ainda dá um draw, se a sua spell resolver. Então ela é, nesse ponto ela é muito boa. E também, se você casta uma reanimação, por exemplo, e o oponente dá uma full, você, em resposta a full, casta essa spell verde. E se resolver, meu amigo, você tá lindo. Porque você vai, além de dar um draw, você vai repor a carta, a full vai, não vai funfar. Então você tá anos luz à frente. Só que tem aquela, o detalhe é que precisa de ser uma mana verde. Então, por precisar de ser uma mana verde, ela já fica pior do que descarte, e descarte já fica melhor, porque é a mana preta. Então, assim, não acho que vai ver jogo, mas eu vou testar. Eu só tô falando, eu nunca joguei com ela ainda. Mas agora, uma carta que eu vou testar e eu acho que vai ver jogo sim, é o dinossauro lá, cara. Aquele dinossauro é muito forte. Só 3 manas, eu acho que ele é até um erro de impressão, porque eles são... Regissauro putrefado, não lembro o nome dele direito. Mas são 3 manas apenas. 7-7, né? 7-6. 7-6. Que... só por isso já é uma coisa muito roubada, porque entra na curva do Dark Hitler, né? Você consegue fazer... Trample, um... né? Não, ele não tem trample, não. Ele tem uma outra habilidade estática, né? Que é pra ser um drawback... Só mas que nesse deck, ela, além de não possivelmente não ser um drawback, né, porque faça com que você, exija você descartar uma carta, você pode descartar uma criatura para tentar reanimar no seu próximo turno. Ele tem um detalhe que aí sim seria uma carta justa, que ele não precisa de você descartar para sacrificar. Por exemplo, se você não descartar, sacrifique. Não, ele, se você não tiver cartas na mão, ele fica lá, entendeu? Então, assim, é uma carta que tem muito potencial de ver jogo. Em um mundo ideal, você vai fazer mana, Dark Ritual, dinossauro, no final do turno descarta Grizzlebrand. Seria um mundo ideal. Mas mesmo se você não fizer no turno 1, fizer no turno 2, com uma pétala, descartando uma criatura, ou se não tiver criatura para descartar, já é uma threat para você complicar a vida do seu oponente. E o principal de tudo é que é sem precisar do cemitério, entende? Eu gosto muito de estratégias pós-side que não dependam do cemitério, porque o seu oponente vai vir seco, protegendo, querendo atacar seu cemitério com Surgical Extraction, com Leyline of the Void, com, sei lá, às vezes ele tá no play e equipa um Spell Pierce, equipa uma Fluster, e esse dinossauro, ele não vai, nada disso vai funcionar com ele, ele não vai precisar de cemitério, é uma criatura. Então obriga o oponente a procurar novas coisas, que é a mesma função de Bitter Blossom que eu uso, Crypt Breaker, se olhar as listas aí que eu uso essas pequenas criaturinhas, exatamente para criar uma confusão nas escolhas do oponente, porque enquanto essas criaturas estão atrapalhando ali a board, meu oponente tem que responder aquilo, aí ele às vezes ele faz uma cantrip, nessa cantrip ele acha... uma Surgical Extraction, um terreno, uma criatura, ele tem que dar shuffle naquilo, porque a ameaça tá aí na board, sabe? Ele tem que procurar uma Plushes que ele não tem. Então eu acho que esse dinossauro aí vai ver bastante jogo, mas assim, tem que esperar. Não dá pra ser afoito, mas acho que o Reanimator ainda vai ter... vai crescer bastante aí por causa disso. E também porque, né, o Rain 6, voltando a ele, o Rain 6 é ruim contra combo, sabe? Tipo, ele... Não faz nada. Eu fico pensando sempre no meu oponente, quando eu tô jogando de Reanimator, as cartas que ele pode ter. Um poss-side, geralmente, contra um deck control, o que meu oponente vai ter? Vai ter criaturas, um Delver. O cara tem criatura pra me matar, terreno, e cantrip pra achar todas as outras spells, porque todas as outras spells são boas, todas. Então ele vai, se ele tiver counter, grave hate, então assim... O Rain 6 vai ser uma carta a mais entre essas que não são boas, se ele não der side out. Mas às vezes, se ele permanecer com o Rain 6, pode ser que ele zique. Então, esses deck for color. Tipo raio, que é meio sensacional também. Mas é porque sai, né? O raio sai. Raio só fica tipo duas cópias, mais ou menos. Acaba que é cartas a mais que necessitam estar no main deck no pós-side, porque senão zica bastante, eu imagino. Que não faz a diferença, então é bom pro Reanimator, sabe? Isso faz com que o Reanimator cresça. Um Rug Delver, por exemplo, que é uma match muito complicada, com o Rain 6 facilita, entendeu? O Rug Delver sem o Rain 6 é muito mais difícil, porque ali é um 2 duas spells Nere que eu não tô tomando, um spell pierce, spells Nere. Então, assim... Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Fazer um comentáriozinho que o Rain Six, o bicho é tão absurdo que o Four Color Lua tá tendo versões novas, fazendo resultado da internet, inclusive, já as listas estão aparecendo em vários campeonatos aí no mundo, que é o Loan Less. É isso mesmo, cara. É um Loan sem Loan. Mas o Four Color Lua, ele chama Four Color Lua, não tem tanto Loan assim, né? É duas cópias, né? Não, mas quando vem... São duas cópias, quando é. Vem... Não é tão... Não tem... Isso. É, ele é... Ele, muito provavelmente, é a carta do main deck que mais toma side-out. É. É o Loan. Exatamente. Às vezes, se você ficar muito dependente dele, você perde, né? Porque você mila, tipo... Você mila Liliana, mila Relicário, mas às vezes é o que você tá precisando, né? Mas... É. Mas sobre o Four Colors Lua, eu vou ser muito breve. O Four Colors Lua está usando Renin 6. Fim de papo. Não adianta, né? Não adianta. A gente tenta escapar do Renin 6, mas ele tá volta. Usando 4? Cara, eu já vi listas variando de 2 a 4 cópias. Eu acho 4 exagero. Eu acho que 3 é necessário, viu? Mas eu acho 3 muito bom. Entendi. Eu jogaria contra isso, com certeza. É um predador de Delver também. Esse... É, o natural predador de Delver. É o deck que sempre surge de acordo com o meta, né? O Legacy é muito por isso. Tem, dependendo do metagame, um deck tá em cima, uma montanha russa. Uma roda gigante, na realidade. É, sempre que vem esses decks com base de mana muito gananciosa, frágil, a Blood Moon cresce, né? Então, e o principal deles é o Dragonstomp, que não tem nenhum dragão. Mas... Não só predar, né? Não só predar em cima de base de mana greedy, mas também em cima de Delver, né? É um deck que tem Chalice of the Void, Blood Moon, Mags of the Moon, Rebel Master, Trinisfera. Ponte Traiçoeira. Ponte. Trinisfera. E tudo isso pode sair todo Fire Confluence. Tem a Chandra, que é muito forte quando ela cai. Chandra. Isso, Chandra que mata tudo. Fire Confluence, que é doente. Doente. Hermes. Saudade do Hermes. Eu acho que todas essas mágicas, principalmente feitas nos primeiros turnos, né? Geralmente elas ganham o jogo do uma Trinisfera turno seguido de um Rebel Master, né? O cara vai fazer o quê? Nada. Bom, nosso deck de hoje acabaram. A gente vai falar aqui um pouquinho de alguns outros campeonatos grandes que estão acontecendo. Aqui o primeiro deles foi o anúncio do Ultra Alpha, né? Ano passado a gente fez uma excursão para o Rio de Janeiro para participar do Mega Alpha. Foram 106 jogadores. Inclusive o Fred ganhou. Inclusive o Fred ganhou, né? Aqui de Belo Horizonte. Fomos 10. Foi 10, eu acho, né, Belo? Fomos 10 ou 11, né? Mas contando o Jesus, que é jogador aqui da Liga Mineira, mas que tá morando no Rio de Janeiro. Tá morando lá, exatamente. No ano passado foi dual de premiação, R$6.000 em dinheiro. E vai valer bye pro Nacional, bye 2 pro campeão. Bye 1 eu quero. Pro top 8 inteiro. E inscrição pros 4 primeiros colocados. Né? Então o campeonato vai acontecer em outubro. E que tem que estar no radar da galera aí que quer participar do Nacional e ter uma chance aí de conseguir um bye 2, inclusive. Tem que ficar ligado. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o Ultra Alpha tem vagas limitadas, né? São 76 vagas. 76, alguma coisa. 75 ou 76? Isso é um ou outro. Então, se você pretende jogar um torneio incrível, com uma comunidade incrível, que é a comunidade Alex do Rio de Janeiro, né, chefiado pelo nosso queridíssimo Marajá. E Felipe Duarte. O Ultra Alpha. E pelo Felipe Duarte, que também é um cara sensacional. Já coloca aí na sua agenda o Ultra Alpha, porque vale muito a pena jogar com esses caras. São os caras que movimentam o Legacy no Brasil. O Marajá é o cara que mais viaja para jogar torneio, os torneios nacionais, no Brasil inteiro. Eu acho que ele já foi quase todos, né? Acho que tá faltando só Santa Catarina, se não me engano. Mas então, se você curte jogar um Legacy com uma galera massa, uma galera incrível, o Ultra Alpha é o seu destino. E outra coisa também, velho, não posso deixar de falar que na realidade nós falamos aqui de premiação e tudo, mas esse torneio, a maior premiação, a melhor de todas, é o churrasco Boca Livre na casa do grande Marajá. Vem comigo, Marajá! Verdade, se você chegar ao top 8, você vai ser convidado aí pra casa do Marajá rangar um churrascão lá, 0%. Cara. Porra! Juntamente com essa comunidade Legacy, a resenha monstra lá, imagina? Ah, não, já quero... Não, esse é o melhor da premiação. Você tá doido. Vamos. Nós vamos pro Rio, então, né? Pô, vontade do falta. Mais um torneio que a gente tem que falar, bastante importante. É o que vai rolar na TC Geek, né, agora em agosto. Vai ser um torneio com 5K em premiação e vai valer by 2 também pro National Legacy. Então a gente tá falando de 8 inscrições, igual o Legacy Y, né? By 1 pro top 8 inteiro e by 2 pro campeão. Além disso, as premiações de primeiro lugar vai ser um Amox Diamond, o segundo lugar vai levar um LED, o terceiro ao oitavo lugar vão receber crédito na loja. Além disso, o campeão vai ganhar um playmat do Pro Tour de 25 anos e vai ter um playmat exclusivo para cada participante do top 8. Vão ter 6 prêmios surpresas e ainda uma premiação especial para as duas decklists mais criativas do torneio. Vai ter uma votação que vai ser feita, uma postagem da lista, na semana seguinte ao evento. A inscrição, até dia 1º agora, 1º de agosto, é R$110. E no dia do evento, R$150. Então corram, façam logo sua inscrição e bora participar aí do 5K da TC Geek. Vai valer by 2, é a nossa patrocinadora master, né, do National Legacy. Vai valer by 2 para o evento, então é um evento bastante importante. Demorou? Bom, o próximo anunciado e já em vias de acontecer é o Bagual lá no Sul Anthologies, né, lá em Porto Alegre, organizado aí pela Faraós, né? Com a ajuda do mestre Rafael Obrusnik. Inclusive, outra comunidade muito tradicional do Legacy no Brasil, né? O Legacy RS, o Legacy no Sul como um todo. E o Bagual tem tudo para ser um dos maiores torneios de Legacy do ano. Né? Exato, ele tá com a premiação, parece que de R$5.000, né? Que vai aumentar conforme o número de participantes, e se a gente considerar que as etapas regulares do Legacy RS 70 participantes, né, eu tenho quase certeza que a gente pode esperar mais de 100 inscritos nesse Bagual. Vai acontecer 2, 3 e 4 de agosto em um hotel bem parecido, creio eu, com a estrutura que o Nacional teve ano passado, né, e o hotel de primeira qualidade, pelo que eu vi as fotos aqui, vai ter lá uma estrutura de primeira também, com ar-condicionado, uma sala de eventos, né, muito boa. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Stefano Garcia, ou Stefanog, e hoje eu vou fazer uma entrevista com um grande amigo meu, que é o Rafael Obrusnik, que está aqui, pode se apresentar aí? Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aí, então, daí Rafa, estou muito feliz de fazer essa entrevista contigo no primeiro episódio dessa série de entrevistas que a gente vai fazer, e vai ser rapidinho e tal, mas eu estou muito feliz que esteja aqui conosco. E pode começar com o seu nome, idade, profissão, onde vive, do que se alimenta, etc. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que para mim é uma honra falar contigo sempre, né? E mais honra ainda é poder ter jogado duas vezes contra ti e nunca ter perdido. Reza, também vale a pena dizer que eu também nunca te ganhei, foram 2 empates. Bom, meu nome é Rafael Brusnik, sou de Porto Alegre. tenho 39 anos e sou motorista de Uber atualmente. E aí, Rafa, quando é que tu começou a jogar Magic? Como é que é a tua história? Bom, eu comecei a jogar Magic abrindo o Buster de 4ª edição e de Revised. Nossa, já faz um tempinho assim, então, né? E tu jogou sempre, então? Como é que foi? Não, eu joguei, assim, joguei de a modo... Na época a gente brincava de Magic, né? Então, fui jogando até a edição de Mirage. Meu aí, Deus. É, até Mirage. Aí Mirage Mirage, abortei a missão. Fui voltar a jogar em 2012. Aí com Ravnica, com Innistrad. Foi com Innistrad, eu acho. Tinha Innistrad quando eu voltei, né? Uhum. Daí voltei querendo fazer... Querendo montar decks da época que eu jogava antes, né? Usando as cartas que eu usava antes. E ledo engano, né? Não teria como jogar, fazer alguma coisa com as cartas que tinha na época só. E depois continuei jogando e o deck que apareceu pra mim foi o Infect. E dali em diante, segui jogando com Infect. Ah, já desde então tu já tinha jogado com Infect e tal? É, quando eu voltei em 2012, o Infect ele era a sensação no Pauper, né? Não, eu queria jogar no Legacy, porque era o formato que eu podia usar as cartas mais fortes das antigas, da época que eu jogava antes. Uh-huh. Só que, tipo, o Infect na época ele não jogava Legacy, ele jogava Pauper. Ele era multicampeão de Pauper. Tinha um jogador que jogava no Pauper, com o Infect. Eu olhei o deck, eu achei, nossa, isso aí, se eu botar no Legacy eu consigo fazer uma coisa diferente com isso aqui. E fui testando e daí eu comecei a encaixar ele verde e azul, e na época eu não tinha nem dual, né? Porque como eu tinha me desfeito das minhas cartas na época do Mirage, eu jogava com 4 Shock e 2 Hinterland Harbor. Meu Deus! Era horrível. Então esse parece uma história assim comum com vários jogadores de Legacy que volta, daí olha as cartas antigas e pensa, que formato que eu posso aproveitar? Acaba que não aproveita carta nenhuma, mas acaba se apaixonando pelo formato e continua jogando, assim, né? Tenho uma história com o Alexandre Albiero que ela é muito disso. Quando a gente começou jogando, quando criança a gente jogava junto, né? Depois a gente, cada um no seu tempo, largou do jogo, e só que a gente voltou junto em 2012 a jogar. Pensando em jogar em for fun, assim, vamos só montar um deckzinho aqui e vamos jogar. Só que, tipo assim, daqui a pouco um de nós ganhava do outro, esse que perdia aí na loja gastava R$5 pra reforçar o baralho. Aí Nossa. Virava o jogo, passava a ganhar. Aí o outro ganhava, o outro perdia, ia lá e gastava 150 em vez de 5. Né? E aí, quando a gente se viu, a gente tava já com baralhos competitivos. Não vou dizer que é nível competitivos, mas não dava pra dizer que é um juntamento de cartas, né? Já era um baralho que tu tinha que ter resposta, porque o baralho já era mais forte. Entendi. E quando tu voltou, teve esse início do Pauper e tal, mas tu já focou no Legacy e joga só Legacy ou tu joga outro formato também? Assim, ó, eu não, como diz o Pedro Manzoni, né, eu não sou jogador de Magic, eu sou jogador de Infect, só sei jogar de Infect. É mais, né? específico que Legacy, né? Não é nem Legacy, é Infect, né, então assim, porque ele nunca me viu jogar, então tipo assim, em torneios eu nunca joguei com um baralho que não fosse, minto, eu joguei uma vez com um Bug Delver num Trial, de um Power Legacy que teve no GP São Paulo 2014. E se arrependeu? Queria ter jogado de Infect esse trial? Não, o pior é que não. O pior é que eu fiz 3-0 e ganhei a inscrição e mais um monte de Buster ainda. Ah, que massa. E tu chegou a achar assim, um LED que tava perdido, assim, junto naqueles elásticos de que amarra dinheiro quando tu voltou a jogar, ou não teve nada disso? Porque o LED não valia nada quando tu parou, né? Então... Sim. Na verdade foi assim, as cartas que eu vendi, as cartas que eu tinha, basicamente todas que tinham valor na época, e o restante que cabia numa caixa de bombom, eu deixei com um amigo meu que ia continuar jogando. Disse, não, fica pra ti aí, né, toma conta delas, vai jogando aí, que eu não vou usar mais. Certo. E passado, tu imagina, isso aí Mirage é o quê? 97? Por aí, né? 98. Isso aí eu deixei as cartas com ele em 98, 97. Em 2012, eu reencontrei esse amigo e disse, pá, tu ainda tem aquelas cartas que eu deixei contigo? Cara, eu tenho aquelas, não todas, mas eu tenho aquelas e mais um monte de outras que eu comprei e eu não tô usando mais. Se tu quiser, eu te devolvo todas elas. Eu disse, tá bom, pode me dar. Pô, que massa, que camaradagem, na real, né? É, não, é amizade de infância, né? Então, isso aí tu leva pra frente. Então, então, a partir dali eu comecei, eu troquei aqui, vendi ali, comprei aqui e fui montando um primeiro deck, né, que eu fiz. E depois, vida que se segue, daí foi indo. E, claro, e qual o teu arquétipo favorito? Eu acredito que seja Infect, não precisa nem perguntar. É que nem dizer perguntar pra mim qual que é, né? É, o Infect com certeza é o arquétipo preferido. Apesar de eu achar o bug talvez hoje não tão forte, mas eu acho muito, muito interessante a dinâmica do Shardless no bug. Eu acho que hoje ele até recebeu esse reforço novo dessa mágica que, dos rinocerontes, mas eu acho que ele ainda está aquém da maioria dos Tyron. Imagino, o formato acaba sofrendo um pouco de diversidade quando ele é tão pressionado por um Delver turno 1 e por mágicas que são, né, tu já tá sofrendo pressão desde o turno 1, então é difícil às vezes jogar com a estratégia mais lenta, assim, né? Sim, sim. E, certo, e assim, como é que foi o Legacy RS? Como é que ele nasceu? Tá, o Legacy RS, talvez assim, por isso que eu não tive nem muito tempo pra pensar em um formato que não fosse o Legacy, porque assim, quando eu tava voltando, né, já tava junto com o Obeiro, já a gente tava montando baralhos já mais fortes, e a gente já tinha montado uma liga de condomínio, vamos dizer assim, né, entre os amigos, assim, vale a pena dizer que o nome da liga era maravilhoso, a Cochabamba. Cochabamba, né? Liga... Legacy Club, né? Então assim, Cochabamba Legacy League, né, um negócio alucinante. Então tipo, a gente já tava jogando e aconteceu foi o seguinte, o Legacy RS ele nasceu de uma iniciativa de um jogador também um dinossauro, assim, o Arthur Stiffman, que ele que bolou na época parceria com a loja Jambô, né? No final de 2012 eles fizeram, novembro, fizeram uma iniciativa, vamos fazer um torneio Lex, que o Lex tá morrendo, vamos ver se a gente reativa isso aqui. E aí a gente tava ali, já tava participando, já tava nos canais ali com os outros jogadores conversando sobre, né? Eles fizeram esse torneio, a gente já tava todo, já tinha os Facebook, os canais ali de jogadores de Porto Alegre e coisa. E foi feito esse primeiro torneio que não tinha nome de Legacy RS ainda, né? Era um torneio de Legacy ali, juntou 32 jogadores. E ter juntado 32 chamou a atenção de todo mundo, porque cada um achava que só ele jogava de Legacy na vida, né? Então foi bacana, foi um teste assim no final de novembro, e que repercutiu. E esse torneio acabou se, entre conversões, acabou virando uma liga em 2013. Na época era uma ideia de fazer competições que envolvessem apenas 4 etapas, né? Oh, well. Fazer. É, não, assim, faz 4 meses, fecha uma temporada. Entendi. E no quinto mês tu já começa uma segunda, ou seja, teriam 3 temporadas num ano só. Tipo, vamos dizer assim, né? 3 turnos. O Legacy, né, do Rio Grande do Sul, ele é também famoso por ter assim, um livro de regras, demora 2 meses só para entender as regras do torneio, né? Porque tem time, qualificatório, não sei o quê, daí tu se classifica para um segundo campeonato, é bem louco, né? Assim. É, não, tudo isso é culpa minha. Mas isso não tinha ainda na época. Isso em 2013 não tinha. Bom, mas assim, o torneio foi indo, ia tudo bem, tava indo tudo certo, cada vez mais chegando gente, de vez em quando saía um ou outro, né, por motivos pessoais. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que o Arthur, que liderava isso, ele teve assuntos pessoais ali para seguir e meio que largou o torneio. Não tinha mais como conseguir segurar. E aí o que aconteceu foi que no torneio seguinte já, tipo, ele jogou a mensagem, né, porque ele tava realmente já, ele fez assim, porque ele realmente queria que desse o torneio tudo certo, mas ele já não tinha mais tempo, então ele só postou a mensagem, mas não tinha nenhum tipo de, sabe, ninguém ativando, ninguém hypando a galera, e aí a gente já teve uma queda de jogadores, e tipo, o pessoal começou, né, nos canais, falando, acho que se continuar assim a gente não vai fazer mais, não sei o quê. Bah, cara, aí. Eu olhei, falei, não, daí eu peguei o bastão, né. do começo para o meio de 2013, eu peguei o bastão, conversei com o Arthur, tudo. O Arthur disse, não, vai em frente, né? Se é que eu não vou conseguir segurar. E desde então manteve sólido ou teve alguma parada, assim? Não, liga? Não. Daí, não, sempre comigo e sempre direto, sempre tocando. E hoje em dia, a Liga do Rio Grande do Sul é uma das maiores do Brasil, né? Talvez seja maior até em número de pessoas. E, inclusive, tu conseguiu fazer o pessoal viajar, sair da República do Rio Grande do Sul para desbravar outros cantos do Brasil. Foi muito interessante, assim, né? Como criou uma comunidade em volta de vocês, hein? É, a gente tem... a gente fez assim, tipo, foi avançando, eu acabei fazendo algumas mudanças do que era normal dos torneios, que, tipo, a primeira mudança que eu fiz foi eu encerrei o mata-mata, né, eu deixei só o suíço, encerrei o top 8, porque, assim, na minha visão, eu vi, assim, a pessoa, tudo bem que tem o que é competitivo, né, todo mundo vai pra ganhar, isso aí não, ninguém discute, mas é uma reunião de amigos, né? Tu vai ver ali, termina o jogo, o pessoal sai de volta da mesa, estão tudo conversando, trovando fiado ali, então é uma reunião de amigos. E o final dos torneios com o top 8, ele era extremamente melancólico, entendeu? Porque tu começava um torneio com 30 pessoas, 25 pessoas, 35 pessoas, e quando olhava tinha dois caras na final e mais dois, três olhando ali, e muitas vezes porque dependia da carona do cara que tava jogando, entendeu? Tem de anticlimático, assim, né? É, entendeu? Tipo, pô, é pra ficar todo mundo pilhado, né? Então, tipo, então foi planejado que a gente faria uma rodada a mais no suíço e não faria o top 8, né? Isso se mostrou bem eficaz, assim. Esse ano a gente acabou adotando no CLC esse mesmo esquema do Rio Grande do Sul e a gente também achou extremamente positivo, no sentido de todo mundo terminar no mesmo horário e tá todo mundo junto até o final e também ter menos ID, ficou bem legal mesmo, assim, a gente também aprovou esse tipo de mudança, assim, ficou legal mesmo. É, porque assim, como o prêmio maior, ele não é, ele tem, cada etapa tem sua premiação, mas o prêmio maior fica reservado no fim do ano. Então, mesmo que naquela etapa tu esteja mal, tu vai tentar ganhar o jogo só pra fazer, em vez de fazer 2-5, fazer 3-4, que tu sabe que aquilo pode fazer diferença no fim do ano. Sim. Então, dificilmente o cara abandona. E mudando um pouco, como é que surgiu o Bagual? O que se trata o Bagual? O que é o Bagual? Que palavra é essa? Porque vão ter pessoas do Brasil inteiro que talvez nem saibam o que é um Bagual. É, até eu queria te comentar que eu tô falando exatamente de dentro do hotel onde vai ser o Bagual no fim de semana, sem ser esse próximo, no outro. Né? Oh, maravilha. Né? No dia 2, 3 e 4 de agosto, eu estive aqui fazer os testes de internet, né, pro stream sair perfeito, e mais últimos detalhes aqui. Então, o Bagual, bom, começando pela palavra Bagual, né, o Bagual ele... é um, assim como o tchê, assim como o bá, né, é uma palavra da linguística gauchesca, né. Então o Bagual, ele tá ali para dizer, assim, quando um animal, assim, é bonito, um animal é forte, né, um cavalo Bagual, né, ou até se fala, às vezes, referente a um garoto que vai nascer forte, coisa assim, uma criança que vai nascer forte, assim, Bagual, é o Bagual, forte, bonito. É uma questão de realmente de elogio para uma coisa que é forte, que é bonita e que vai perdurar, né? Show de bola. E o evento, então, ele vai... Como é que ele vai ser? Vai acontecer em quais dias? Onde? O evento, assim, o evento ele nasceu da ideia. A gente nunca tinha... A gente ficou uns 3 anos aqui fazendo Legacy RS, Legacy RS, Legacy RS... E foi vendo acontecer um Super CLC, um Ultra Alpha, né? Torneios aqueles de interior de Minas que davam 4K, 6K, essas coisas assim. E a gente, na nossa vida aqui, de só fazer o mensal. Então, a gente tem que conseguir fazer isso aí, né? E até no Nacional do ano passado, numa entrevista que eu fiz com o Oder, num dos intervalos entre as rodadas, o André até comentou da possibilidade de fazer um nacional em Porto Alegre, e eu disse, olha, não acho que será o momento agora, mas não está proibido de a gente vir a fazer em 2019 um torneio grande. Porque a gente já tinha uma vontade de fazer, mas tem sempre aquele receio de, né, ter todo o investimento das lojas e não ter o retorno da galera não vir. Como a gente começou essa temporada né, e está até agora com uma média bem alta de jogadores. A gente está com mais de 68 jogadores de média por etapa, né? Meu Deus, isso é um absurdo de bom, né? Assim, muito... como diz um dos jogadores aqui, é pornográfico, né? Se perguntaram quantos jogadores deu, deu 73, isso é pornográfico. Isso não é possível. Isso não é possível. Então, assim, a gente... esses números que aconteceram nessa temporada nos deram a certeza que a gente tinha que fazer esse torneio grande. E eu, como gestor do Legacy RS, eu fui procurar, né, a pessoa mais certa para isso, que é simplesmente o Aurélio, que é dono da Farol Shop, que é a sede do Legacy RS já há 2 anos, né? Há 2 anos e meio. E eu disse: Aurélio, estou com essa ideia aqui, o que tu acha de me apoiar, né, nessa ideia? E o Aurélio disse: não, eu não só vou te apoiar, como assim, em vez de a gente fazer um Ultra, né, um Legacy Overpower, um negócio assim, nós vamos fazer um evento que tem, né, como card principal o Legacy, mas a gente vai fazer todo um universo à volta, né? Então, ele com a ajuda do Jovem Rude, né, que é uma loja parceira nossa também, representada pelo Pedro Manzoni, e com o apoio da Segura, que é a loja que... da qual eu sou sócio também, né, a gente fez, assim, todo o esforço possível, né, capitaneado pelo Aurélio ali, e juntamos ideias, né, então vai ter um Ultra Pauper, vai ter um Chaos Draft, que, olha, não sei se teve no Brasil algo assim. Tá? Até tem investida, né, entre os boosters. Ele tem o Legacy, sim, como prêmio, como torneio com maior premiação, mas ele tem... um ponto muito forte, que é os drafts em geral, porque assim, nós vamos ter na sexta-feira, que é um draft de Alvorecer, né, que já é uma edição que não se encontra mais na prateleira, né, convenhamos que Alvorecer tu não vê mais todo dia. Sim, maravilha, e como é que vão ser os próximos paralelos? Bom, e depois no sábado nós temos os drafts de bloco de investida, né, investida, uns launch, e o terceiro que eu não tô lembrando o nome. E no domingo, aí sim, né, o Chaos Draft, com Buster de todas as edições, né, praticamente todas as edições, vão ter Buster de The Dark, Buster de quarta edição, Buster de Fallen Empires, Buster de... até de Terras Natais, que o pessoal odeia, né, mas vai ter que abrir. E o Campeonato Pauper, o Pauper vai ser quando? O Pauper vai ser, eu vou ter que ver a programação, mas vai ser sábado ou domingo, tá, e vai ter o Ultra Pauper. Tá? Ele também vai ter trial na sexta-feira para ele. Tá? A gente tem uma comunidade de Pauper muito grande aqui. Então vai vir gente de tudo que é lugar aqui para jogar. E junto com... assim como o pessoal do Legacy, é um torneio que não é... como não é capitaneado pela Wizard, ele acaba sendo meio carente, pessoal, né? Então qualquer chance de jogar, de tirar o baralho da gaveta, o pessoal aproveita. Eu creio que o Pauper foi recentemente sancionado pela Wizards, então o pessoal deve estar, inclusive, mais empolgado em jogar agora o formato, né? E o Legacy, ele vai ser todo num dia só? Ele vai ter corte pro top 8? Vão ser quantas rodadas? O Legacy, ele vai ter o trial, né? Os trials na sexta-feira. Apenas os trials. Aí no sábado vai... valendo Bayon. Isso, valendo inscrição e Bayon. Vai, inscrição também, daí sim. E até por isso que são... o pessoal falou que em ser 8 jogadores pro trial, não. Como ele vale inscrição, vão ser 16 jogadores para cada trial. Então tu vai jogar 4, só o cara que fizer 4-0 leva a inscrição mais buy. Tá? Bom, no dia 2, daí o dia do principal do torneio, né? Aí vai variar conforme a quantidade de jogadores, mas deve ser algo entre 8, no pior cenário 7, mas acho que não. Acho que vai ser 8 ou 9 rodadas. No primeiro dia. E aí, no segundo dia, o top 8, né? Muito legal. E como é que é a premiação desse torneio? Bom, a premiação, a gente ainda não tem números finais de inscritos, tá? Apesar de faltar um pouco mais de uma semana. Mas a premiação já está garantida em R$6.000 dividido para o top 8. E vai ser em dinheiro ou em cartas? Vai ser em dinheiro. Assim, a gente parte do princípio de R$6.000, tá? Só que assim, a gente tem duas metas a bater. Que daí, claro, a gente vai contar com a ajuda dos jogadores. Que se a gente chegar a 120 inscritos, a premiação vai para 8 mil pro top 8. Nossa! E se a gente chegar a 150 jogadores, Nós estamos falando de 10 mil para o top 16. Daí vai ter até rodada ali de chimas para a galera, né? Vai ter chimarrão, vai ter tudo, né? Porque... É, não, aí vai... 150 é audacioso. É, não, mas é assim, a gente está fazendo o possível para que a experiência de quem venha, e até uma coisa que a gente bem pé no chão, a gente, assim, a gente jogou esses números assim, de quantidade para cima, exatamente para mexer com o pessoal, né? Mas a gente pensa realmente que o pessoal venha, saia daqui com a melhor experiência possível, volte para o seu núcleo de jogo, né, seja onde for, interior de São Paulo, Nordeste, e diga, cara, eu fui no Bagual e foi sensacional. Se ano que vem tiver, nós temos que voltar lá. Entendeu? Eu quero que as pessoas espalhem isso, para que hoje o 150 ser uma meta utópica, mas para daqui a 1-2 anos ser uma coisa bem fácil de chegar, né? É, eu acho que o evento promete e só tem a crescer, assim, muito legalmente. O coverage do evento vai ser pelo Guma Nube? É, o Guma, né? O Guma a gente já fez um vídeo agora, foi ontem de noite. Comentou recentemente sobre. É, fez um vídeo recentemente aí onde fizemos ao vivo, eu e o Aurélio, a gente respondeu bastante perguntas sobre o evento. Então, ele vai estar com a gente aqui no sábado inteiro, né, fazendo a cobertura. A gente vai ter o comentário do Valdir, né? Uhum. Vai ter comentário do Valdir e vai ter participação especial de vários jogadores durante o dia aí, né? E no domingo vai ter o coverage das finais, né? A gente vai ter duas câmeras, né? Onde vai ser intercalado os jogos para que ninguém perca nenhum round de todas as finais. Ah, que massa. Então, quem não conseguir no Bagual também vai poder acompanhar de casa. Mas o ideal é que vá até lá jogar, né? Porque o evento vai ser imperdível. É, não, e vai ter mesmo, para quem quiser vir jogar. Não, eu queria conhecer, queria, sei lá, jogar com um amigo meu ali nas mesas. Tendo mesa disponível, pode vir jogar, pode vir se divertir. A gente quer que venham jogar, que venham nos visitar, que venham conhecer. Galera que está acostumada só a jogar liga de condomínio, que venha conhecer os jogadores que viajam para jogar, que investem, né? E, bem ou mal, são os que têm os melhores resultados, são os que treinam mais, são os que jogam mais, né? Uhum. E o evento vai ser dia 2, 3 de agosto, 2, 3 e 4 de agosto. É, 2, 3 e 4 de agosto em Porto Alegre, no Hotel Ritter, tá? O hotel ele fica no centro de Porto Alegre, de cara para a rodoviária, né? A pessoa que vier de ônibus Porto Alegre vai atravessar uma rua e vai estar dentro do hotel. Tem nem como se não, como errar. Não tem como errar. Ótimo, cara. Agora vamos mudar um pouco o assunto e vamos fazer umas perguntas rapidinhas para ti, beleza? Vamos mandar. Ó, vamos lá, uma cor de mana. Verde. Uma carta. Invigorate. Um jogador de Magic. Alexandre Ubeiro. Orras. Uma lembrança do jogo. O Bob do Bruno Fernando. Se tu me deixar contar essa história, a gente vai explodir aqui rindo. Vamos deixar pra outra oportunidade. Beleza. Um ban. Pra banir, precisa banir o W6. E pra desbanir, pode ser o Jitaxi. Algo que tu mudaria no jogo, ou não mudaria, né? Algo que eu mudaria no jogo. Não, não mudaria nada. Ótimo. Um hobby além do Magic. RPG. Boa. PV ou Valdir? Valdir. Sem sombra de dúvida. Tá. E agora pra acabar, cara, eu queria que tu descrevesse um pouco o Infect e como tem sido as mudanças dele com as últimas edições no Legacy, né? Tá. Bom, o Infect, ele... como ele é um deck que ele... Eu vejo ele assim, ele... Tem resultados, mas ele não tem uma linearidade, assim, de força. Ele é sempre flutuante, porque ele acaba sofrendo com a vinda de cartas tidas como hate, de removals. Então a gente teve uma ascensão de removals muito grande, aí tu tem Troféu do Assassino, tu tem Fatal Push, tu tem muitas cartas que são fortes, né, que fazem muito, até o próprio Renan Six. Ele acaba sendo uma carta muito forte, porque ele mata a criatura de Infect e busca o Wasteland para matar o Inkmoth. Então, ele controla a board com muita força. Então, quem joga de Infect, ele vai ter que buscar alternativa. Hoje, uma alternativa bem ok, assim, é a ascensão do chamado Teferinho, né? O Teferi de 3 manas. Ah, então tem incluído essa carta que antes não ia, né? Era mais puro verde e azul, no caso. É, então como tu tem a Nobel Arca, te ajuda a acessar o branco, né? Então tu consegue ter a vantagem de buscar o Teferinho. Então, tipo, eu tenho jogado e pra mim o melhor início de jogo ele é Tropical, Hierarca, e no turno 2, Ink Moth, Teferinho. E aí, né? Porque o teu oponente vai ter que jogar até a pia da cozinha em ti pra não deixar entrar o Teferi, né? É, ele tem que forçar bastante uma resposta do oponente e tem que lidar com vários permanentes ao mesmo tempo, né? Assim. Tu acha que... É, mas o Infect hoje em dia tem sido um... Apesar disso, tu considera ele ainda competitivo, assim? Ah, ele vai depender muito da field. Como ele tem um lado azul, né? Ele tem um lado azul que consegue... se virar com combos, né? Eu acredito que, assim, se tiver bem sideado, se tiver um dia feliz sidear de forma correta com a field que encontrar, ele consegue facilmente fazer top 16 ou até top 8. Eu não sei se nas finais ele vai conseguir ir muito além. Eu não sei se ele consegue ir muito além disso. Eu imagino, digamos, como o jogo de Miracles, é um match que eu não quero ver pela frente. Eu acho um match difícil, muito perigoso, porque tem muito jogo explosivo que tu não tem o que fazer e turno 2 tu perdeu, simplesmente. E eu sempre acho que eu vou perder contra Infect, porque tu pode ter um pump, alguma coisa do tipo, e eu tô perdendo. Sim, sim. E quais seriam os outros good e bad match do deck? Bom, hoje eu tenho, assim, o pior match pro Infect, com certeza, é o Rug renascido com o Renan Six. Porque o Rug ele já era um bad match pro Infect. Antes, da mesma forma que eu te digo, ele tem muitos removals. Ele tem Wasteland, ele tem Stifle. Ele consegue ser agro muito rápido com os Delvers e os Mangustos e os Goifs, né? Então, ele ataca teus terrenos. Forket Bolt eles usam normalmente, né? Então... um Forked Bolt que encaixe matando uma Hierarca e um bicho na mesa, tu já tá bem atrás, né? Então, sem contar quando tu faz, quando tu inicia contra um Rug e ele começa jogando, aí tu começa com mana Hierarca, ele te responde com Wasteland e raio na Hierarca, então... Sim, né? E que match tu não se importa de ver pela frente? Tu acha que é tranquilo? Não, pra mim, muito tranquilo é Miracle, como tu falou, o teu medo não é à toa. O Miracle, ele sem tampo, ele tá perdeu muito caminho pro Infect. O Infect, ele pode explodir pra cima do Miracle, mas ele também pode ir matando no ping, porque, né, não vai, pode querer não botar muitos bichos, aí tu teu Terminus vai trocar um pra um, o que não é nenhuma vantagem pro Miracle, né? Uhum. Então e o próprio Teferi ele vai fazer com que o Miracle gaste todos os recursos da mão para impedir que o Teferi entre, e daqui a pouco pode faltar na hora de segurar o bicho que vai atacar igual, né? Mas eu acho assim, o Merfolk é um deck que vai fazer corrida junto com o Infect, mas eu acho que o Infect tem vantagem, né? Ah, interessante. O Elfo também é um deck de corrida. Mas eu também acho que o Infect leva certa vantagem também em relação aos elfos, exatamente por ter o azul, né? Ah, que legal! E apesar de ter os bichinhos ali, tu consegue. Bom, tem o agente pra não ser bloqueado e tem o Ink Moth. Porque mesmo o Glistener Elf tá atacando, o elfo com receio de tomar o combo, ele vai acabar jogando os elfos que ele precisa ter em mesa, ele vai jogando de sacrifício. Isso vai desacelerando. Entendi. O elfo. E vai atrapalhando o combo dele, né? Sim. Então, tá, vamos finalizando por aqui. Eu queria agradecer muito essa entrevista. E tem mais algo para acrescentar? Quer falar alguma coisa? Agora é freestyle. Não. Fala o que quiser. Bom, beleza, então. Antes de mais nada, eu queria te agradecer a oportunidade de falar um pouco aí do Bagual, né? De mim aí, do Infect. Eu queria agradecer ao Aurélio, da Faraó, ao Pedro Manzoni da Jovem Rude, e assim, agradecer aos meus sócios na Segura, o Gabriel e o Bruno, e assim, queria convidar todo mundo a reforçar que venha ao Bagual dia 2, 3 e 4, mas pode ser dia 2 ou 3 ou 4, não precisa ser os 3 dias, mas que venha conhecer, que venha sentir a verdadeira origem do Magic, que é o The Gathering, né, Stefano? Tu sabe o quanto que é importante isso, o que às vezes o pessoal esquece, né, que tem essa parte no nome do Magic, né, que é realmente a reunião, a junção de pessoas, né, a troca de experiência, e é isso que a gente quer que as pessoas venham vivenciar aqui no Bagual. Beleza, então, queria agradecer e é isso aí, valeu. Um grande abraço, pessoal. Considerações finais? Bom, eu acho que o Legacy está num momento incrível, um momento de novidades, né, de muita coisa que pode ser testada, de várias cartas que causaram impactos significativos no formato, e eu acho que a oportunidade é agora para você fazer umas brilhos malucas aí, até começar a ser rodado pelos combos do formato, né? Good Old Show and Tell, BR Animator, Storm, etc. Mas eu acho que a gente está num momento que, desde quando eu comecei a jogar em 2012, final de 2012, 2013, nunca aconteceu, que é duas edições que impactaram, né, de forma tão veemente assim, formato que nem Modern Horizons e o War of the Spark. Robertão? Tiagão falou bastante coisa já do que eu estava pretendendo, fui contemplado por esse homem maravilhindo, que é o organizador aí do National Legacy. Só mandar um abraço aí para toda a comunidade que precisada de mim, estou à disposição, carta emprestada, como sempre, e tamo junto, é isso aí. Vamos regaçar no Legacy até o Nacional, fazer o Nacional mais bonito do que nunca. E você, Belu, alguma coisa? Eu vou fazer um jabá e puxar uma orelha. O meu jabá é só jogar no seu navegador de preferência aí, belu.tv, aí você acha lá o canal. Eu vou voltar a postar vídeo em breve. Na cama tem com Belu? Tem a página lá do Facebook. Na cama com Belu. Eu já dormi na cama com Belu, tá? Eu já dormi com Belu na cama de verdade. Só que não tem vídeo, não, porque esse é só pra maior de 18. Aqui em casa, inclusive. Ó, que delícia, até arrepiei aqui. Mas entra lá na página, belu.tv, tem o canal no YouTube, tem a página do Facebook, no Instagram também tem, belu.tv. Lá, segue lá, curte, compartilha, essas coisas aí. E eu queria só reforçar um ponto que para mim é uma das coisas mais importantes do Magic, mas no Legacy isso fica ainda mais claro. A gente falou aqui de três torneios muito grandes, né, o Nacional, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, o Bagual, que vai acontecer em Porto Alegre, o Ultra Alpha, que vai acontecer no Rio de Janeiro. E uma das coisas mais importantes para fortalecer a comunidade do Legacy é que a comunidade do Legacy fortaleça aqueles que se movimentam, que dedicam tempo, dinheiro, disposição a construir esses torneios, né? Como os meninos fizeram lá no sul de Minas, no My Legacy. Então, é missão, sim, da comunidade Legacy se movimentar, tirar o bumbumzinho da cadeira para viajar, para dar moral para os torneios que estão acontecendo no Brasil, para dar moral para os organizadores que dedicam tempo a troco de nada, né? É um investimento de tempo. Às vezes também um prejuízo também, então, às vezes que tem, né? Prejuízo em troca de felicidade, de alegria, de ter um momento legal. É missão da comunidade Legacy fortalecer a comunidade Legacy. Porque o Legacy é só isso, né? O que sobrou pra gente do Legacy é o sentimento de comunidade. Então, não adianta nada você gastar 4, 5, 6 mil reais num deck e economizar R$400 para uma viagem de fim de semana, para pegar duas horinhas de estrada e jogar um torneio um pouco mais longe da sua casa. Então, vamos nos unir, né? Vamos fazer esse esforço, vamos dar essa moral, vamos participar dos torneios. Recentemente eu ouvi um jogador falando: eu ainda bem que eu não fui para o torneio tal, porque o torneio foi pequeno. Querido, o torneio foi pequeno justamente porque você não foi. Né? Então, A culpa de alguns torneios Legacy no Brasil serem torneios pequenos não é do torneio, é sua. Que teve preguiça de sair de casa, que todo mundo gostaria que o torneio acontecesse mais próximo. Eu queria que todo torneio fosse lá em casa, que eu não ia precisar nem tirar meu pijama. Mas essa não é a realidade, tem gente no Brasil inteiro para jogar com você. Então, se você quiser ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, jogar com pessoas diferentes, ter experiências diferentes, conhecer lugares diferentes, é esse o jeito que tem. Então, vamos todo mundo dar a mãozinha, né, dividir o carro, bota 5 dentro do carro, bota 4 dentro do carro, vamos atravessar 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros de estrada e vamos curtir junto esses momentos, porque é sempre inesquecível e é sempre muito gostoso. Exato. Façam isso. Prestigiem os torneios que são organizados Brasil afora. Né, recentemente, de BH até Pouso Alegre, foram o quê? 500, quase 500 quilômetros, né? 5 horas de viagem. E a gente teve lá 11 ou 12 pessoas, né, vindo de BH para prestigiar o UAI. Eu senti um pouco de falta do pessoal do sul de Minas, né? Até porque teve um campeonato recente em Varginha que deu 27. Eu acho que a gente não teve 27 jogadores do sul de Minas só no Legacy UAI. Eu senti falta disso. Mas pensem com carinho nesses que são feitos aí por organizadores independentes, porque são eles que movimentam, né, o Legacy brasileiro. Beleza? Bora encerrar então? Bora. Bora. Beijo no coração de todos. Beijo. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. E aí, acabou? NLCast.